Tristonho voltado para mim, atencioso ouvi a triste petição. Pobre criança, socorro vou lhe dar. Você tristonha está, pois falta o pão. Os pés descalços, a roupa sem lavar, faz da calçada fria seu berço e seu lar. Pobre criança, sozinha a lastimar, procura alguém que possa lhe ajudar. De que me serve ser um fiel cristão, se dos necessitados não sinto compaixão? Me deu sua bênção divinal, eu devo repartir com quem não tem igual. Pobre criança, existem qual você milhares que estão sozinhas a sofrer. Sua voz tristonha muito me comoveu, cristão até nas obras,